que tá aí. São os truta aqui do CN Boys, com um som de malandro, mas não pra playboy. Acabemos de chegar, eu quero escancarar a minha voz em cima da batida. Ei, vamos lá, acompanhe na rima. Ei, DJ, aumenta o som, então tá tudo em cima, porque no palco nós estamos chegando. Alegria muito forte, vendo as minas gritando. Assim sinto firmeza, pode crer, tenho certeza. Mas não quero ver os manos se pegando junto com nós, CN Boys. Continua rimando, cantando e dançando. Ei, quero ver os mano chamando no chão. É bonito de se ver, dá muita emoção. Dançando break, rodando um pião de cabeça. Acredito nos truta aí, boto firmeza, uma dança diferente que enlouquece a gente. Dentro ou fora do salão, cultura hip hop é assim, muita união então. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, movimento hip hop é o som de guerreiro. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, tá na B fortalecendo o movimento brasileiro. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, movimento hip hop é o som de guerreiro. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, tá na B fortalecendo o movimento brasileiro. Mano, então, curte esse som. Sandrão tá na fita dando papo, meu irmão. Esse é o caminho, cultura hip hop, velho, ninguém fica sozinho. Esse é o fado, tá ligado? E essa é nossa família, pode acreditar. O bicho tá pegando e nosso som que está no ar, papá. Deixa a droga pra lá, esquece a violência e comece a pensar. Se pá, evoluir, hip hop tá na veia e o som é esse aqui. Família CN Boys, fazendo justiça com a própria voz. Como uma granada destruindo a base de toda playboyzada. Minha voz é forte, fala e não dá nada, eu escancaro a rima no gargalo. Hip hop tá no sangue, papel, caneta, rima, mano, esta é minha gangue. Eu penso forte, pra frente, sempre consciente. Fazer rap pra mim é importante, eu gosto e não saio de cima. Tento mudar o mundo com a minha rima. Rap nacional, tô de periferia, mano, mata pau dentro ou fora do salão. Cultura hip hop é assim, muita união então. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, movimento hip hop é o som de guerreiro. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, tá na B fortalecendo o movimento brasileiro. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, movimento hip hop é o som de guerreiro. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, tá na B fortalecendo o movimento brasileiro. CNB tá na área, pode acreditar. Com apenas algumas miligramas de letra, alguns otários iremos derrubar, ser consciente. É o meu dom, minha palavra, eu tiroteio. Rap é munição, meu microfone tá engatilhado e a rajada tá saindo nesta caixa de som. Respeitando o ladrão, mas nunca vacilão, mano. Então, vê se fica esperto, hip hop tá aí e é o caminho certo. Sandrão, MC, Bagalé, o calibre do campo engatilhado pra derrubar. Aí playboy aqui quem fala é os malucos do Campo Novo e nosso som que está no ar, pá, pá, pá. Mas nunca esquecendo do mano grafiteiro, o Ice Sangue Bom, grafite brasileiro, então DJs, é nóis. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, movimento hip hop é o som de guerreiro. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, tá na V fortalecendo o movimento brasileiro. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, movimento hip hop é o som de guerreiro. DJs, MCs, b-boys e grafiteiro, tá na V fortalecendo o movimento brasileiro. Ratatata, nosso som que está no ar, que quem fala é o Sandrão, não tem pá nem pum. Porto Alegre, zona sul, então aí ladrão, preste atenção, no Campo Novo tem CN Boys, mensageiro da verdade tal. Sequela nesse posse, também rima no cristal. DNA, faz a força no morro Santa Teresa. Yankees, Cleaver Boys, Teresópolis, pode crer, maior firmeza. MC Maku, representa a Coab, é dos bom, é isso aí, meu irmão, confirmado, sangue bom. Black Times, Big Boys, na Restinga manda voz. Da Lomba do Pinheiro, falando do Portal, também tem grupo bom, Expressão Fatal. Lembrando do Pia, lá da Medianeira, fortalece o hip hop. E não é besteira, seguidores do rap, esta é a sigla. Em Porto Alegre também tem Minas da Rima, da Guedes, Partenon, se liga na rima, irmão. Esse é o som e Campo Novo, ratatata, pumpa. CNB na rima, CNB na rima.